Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Conosco vem a Coca-Cola, abra a felicidade. Aliás, o Potter já foi ali na Coke Machine pegar umas latinhas pra gente. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E é hora do juro baixo na Colombo, as menores parcelas do mercado. Use o seu 13º e aproveite. É na Colombo, amiguinhos. 13º, algumas empresas pagam a primeira parcela do 13º agora na metade do ano. Neste mês que nós estamos vivendo. E aí, amiguinhos, tudo bem? Everton Cunha. Ei, boa semana. Fala aí, o Potter. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Porazinho. Boa tarde, eu quero pedir encarecidamente para Maurício Amaral não mexer no lóbulo da minha orelha. Tá bem. Por favor. Não mexa no lóbulo. Eu adoro o lóbulo do Porã. Não mexe no lóbulo. E aí, Maurício Amaral, tudo certinho? Tudo bem, vou pegar um fone pra ti, tá? Pô, obrigado, queridão. E aí, Estrela, pega aquele o Ariel 7. O branquinho. E a estrela móvel do Pretinho de hoje é o homem Galvão Crioulo para o sul do Brasil, Neto Pagundes. Gundes. Fala, meu compadre. É muito nóis, meu compadre. Isso aí, rapaz. Isso aí. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos nessa boa vibe de segunda-feira. Abre aí. Vibe de início de semana, semana com tempo bom, muito bem, vamos assim até as 2 da tarde, Maurício Amaral. Deu aí, gente? Pronto, agora... Quem sabe uma multinha pra vocês, que isso aí era pra ter feito antes do programa, né? Tá bem, mas ninguém viu o que aconteceu. Ninguém viu o que aconteceu. A tua voz saiu do microfone, Maurício falou ali. Tu é um guri que faz muito bem TV. Exatamente. Não. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2020. Hoje não é dia de nada, é dia de escolher, é dia de saber um novo treinador do Grêmio. É sim. Hoje é dia de saber o novo treinador do Grêmio. Batata frita milanesa, cara. A gente podia inventar. Alexandre, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E aniversário de criação do município de Tapejara. Tá bem, o nosso abraço. Santos do dia. Santo Nateu. Tapejara, que era índio, né? Era índio, né? Claro. Com certeza. Santo nome. Santo Nateu, Santo Rústico, Santo Veriano e o famoso Santo Fábio. Oi, para aí um pouquinho, hoje na história. Que hoje Santo é da Itapema, né? E olha assim, Santo ó, Fábio. Hoje na história, em 1945, os Estados Unidos lançou a segunda bomba atômica. Nagasaki. Ah, é verdade, nós falamos na sexta-feira de Hiroshima, três dias depois, Nagasaki, é isso mesmo. Destaques do Clique RBS, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote do Imposto de Renda. Um total de 1.673.079 contribuintes receberão a restituição. O dinheiro estará disponível, Felizinho, na rede bancária a partir do dia 16 deste mês. Para saber se terá a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o 146 e informar o seu CPF. A página na internet é, Maurício Amaral, receita.fazenda.gov.br. Eu sempre o auxílio luxuoso de Potter, né? Eu pago muita multa por ano, né? Então eu já sei de cor o site. É que tem que declarar, né? Na verdade, Alexandre, eu tenho saudade da época que eu era pobre, né? Que eu recebia. É rico hoje? Pô. Agora eu sou rico e eu pago o imposto de renda. Certo. Então eu tenho saudade da época. Tá ruim pra todo mundo, né, Potter? A pior sensação é essa do cara dizer, olha, tem... Tá aberto o lote de reposições e o cara certo que ele não tem nada pra receber. O pior, mas caiu na malha fina. Eu tenho que ver com isso. É, o pior é ter que se explicar lá. Não, mas Amazônia... Mas, Potter, tu é um cara que, mesmo sendo rico, tu finge muito bem, viu? Uso roupa velha. É. Sabe que... Faz a barba, não cobre o cabelo. Faz de pobre. Na verdade, tu não aparenta que nem o Roberto Carlos do Corinthians, que anda de fuca em São Paulo, né? Ah, pra não... é dele, né? Ele tá... anda, mas eles andam, Na entrevista que ele deu na Playboy, ele falou que ele tem um fuca aí pra andar por São Paulo pra não chamar atenção. E que ele foi assaltado uma vez com um Rolex, que ele tava com um Rolex no fuca. E levaram o relógio dele. Uma coleção de Rolex. E o Potter é adepto àquela moda que tá na estampa ali, mendigo. Na página principal do Clique RBS, o mendigo que... Ah, o mendigo fashion. O cara mais fashion do mundo. Sim, o mendigo style, né? É mendigo style. Não, aquilo ali é o fim do mundo, cara. Não é não, Maurício. É nosso, cara. É nosso, cara. Mas o mendigo virar style, cara. Não, ele é. Não, mas não, mano, não é isso. Forçou demais. Sabe qual foi a grande vantagem? Eu vi isso aí, eu falei, não, não tô vendo. É demais, é que ele simplesmente ele tá com uma sobreposição de roupas que o mundo fashion adora. E além disso, ele tem uma cara bacana, né? Uma cara, não, ele, estilo, não, é que ele naquele clique, aí, naquela imagem. Naquela imagem. É que claro. Não é. O cara se mexendo acaba todo o glamour. Mas naquela imagem foi extraordinário. É que não é só a sobreposição de roupas, é a sobreposição de roupas, nada a ver uma com a outra. Sim. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, é um mendigo lá da China que foi fotografado num ângulo privilegiado. Exatamente. Dele lá. Com uma baita e aí máquina. Os caras do Fashion World acharam ele o é isso aí. Clique é best, mas a verdade é que a moda está bem como o mundo, cada vez com menos preconceito, né? E vai girando, né? Cada vez menos preconceito, né? Nego velho. É brabo. Quando é que tu ia admitir que um nego velho como o Neto Fagundes viesse trabalhar com uma cachecol. Um cachecol colocado de maneira fashion em seu pescoço? O detalhe é esse. O detalhe é o seguinte, querido. Cachecol. E o pior, tem um membro da família Fagundes, irmão de Neto Fagundes, que hoje estava no Jornal do Almoço, no Rio Grande do Sul, com todos os cuidados que um metrosexual deve ter, né? Cara, se depilando, aí, passando cremes, aquela coisa no salão imagens, de beleza. Foram imagens fortes. Olha, o Bagre deve ter se internado no hospital pra não ver. Quando vi o Ernestinho sem roupa, foram imagens fortes. O que tu ia falar aí, Amaral? O Ernesto Fagundes, que faz show quarta-feira no Teatro São Pedro. Quarta-feira, 21 horas, isso. O lançamento de um trabalho muito bacana do Ernesto, que se chama Origens. Que ele foi lá na Argentina, lá na base onde é fabricado aquele instrumento que ele toca, que era o mesmo legueiro, que a Mercedes Sosa usava, né? Que é o chamado do coração da América Latina, que é o bombo legueiro. Uhum. Que ele se chama legueiro porque bombo. Ele marcava léguas. Bombo. Bombo. É bombo. Bombo. Ele bombo. Era legueiro porque os índios usavam para marcar uma légua aproximada. Tu ia batendo o tambor. E aí, a uma distância aproximada de uma légua, tu parava de ouvir. Parava de ouvir. Ah, é? E aí, ali, eles botavam uma outra estaca lá e o cara... Pô, que demais, hein, cara? E ele foi no pátio... Pô, na Argentina, em Santiago del Estero, Santiago del Estero tem um cara que é o fabricante mais famoso de bombos. Que ele corta a madeira, o bombo é escavado, ele não é o caule emendado. É um caule de árvore, assim, cortado, escavado. E o índio Froilán, que é considerado o grande cara dos bombos, o Ernesto foi pro pátio da casa dele lá, fazer um documentário junto com o René Goya, que é esse documentário que tá vindo pro Teatro São Pedro aí. O instrumento dele dá pra plantar. Realmente, eu plantei muito bombo legal. Legueiro também, Magnata, mas não deu muito certo. Aqui o terreno não tá muito fértil pra bombo legueiro. Então, todo mundo convidado dia 11, então, aí, né? Quarta-feira, Teatro São Pedro, o lançamento do DVD do documentário com um show. Por falar em plantar e tudo mais, a Amazônia perdeu 243 quilômetros quadrados de floresta no último mês. Ei. Ainda assim, o desmatamento mantém tendência de queda. Em junho de 2010, a devastação foi 58% menor que a registrada no mesmo mês do ano passado. No último ano, de agosto de 2009 a junho de 2010, a área desmatada foi de 1.808 quilômetros quadrados. Credo! Cara, dá pra entender o que é isso, cara? Em um ano. Em um ano. Isso que tá diminuindo, né? Tá diminuindo, isso, uma hora igual vai acabar. Pode saber que a maior devastação aconteceu ultimamente com uma tempestade que derrubou árvores e árvores. Isso aí é um fenômeno que atingiu a Amazônia. A pecuária e a agricultura também estão devastando a Amazônia. Os caras estão invadindo as terras da floresta para plantar fazer soja pasto, pra fazer pasto. E para criar cavalo, né? E boi. E vaca. Competição de sauna termina em tragédia na Finlândia. Cara, isso é aí... verdade. Eu fiquei em terceiro, querido. É o padre do ano, isso aí. O russo Vladimir Ladizensky morreu no sábado após sofrer um colapso durante a final do Campeonato Mundial de Sauna em Heinola, na Finlândia. É o padre dos balões do ano. Ele se manteve 6 minutos em uma temperatura de 110 graus. Seu principal adversário, o finlandês e pentacampeão mundial na competição, o Timo Kaukonen, também passou mal, foi socorrido, mas está fora de perigo. Após a abertura da porta da cabine onde estavam fazendo a sauna, os dois finalistas entraram em colapso. Após o incidente, o torneio será extinto, segundo a organização. Os que estavam calor de matar. A temperatura considerada normal para uma sauna seca é de 70 a 75 caramba. Graus, que é como a gente usa a nossa sauna, né, galera? Exatamente. Pretinho Básico é um programa que faz sauna junto. Como assim, cara? 70 a 75 graus. Vai e ainda assim, recomenda-se que as pessoas fiquem apenas de 5 a 10 minutos seguidos no espaço da sauna. Tem uma morte no ano que o cara tem que debochar, né? Porque é o Charles Darwin, é o prêmio Charles Darwin do ano. Vocês já viram as imagens dos dois, cara? O que ganhou o finlandês é um cara bem forte, assim, bem, né, um alemão, bem forte, maravilhoso. E o tiozinho russo, cara, era bem magrinho. Tipo, o russo parece o KG, cara. Então é o inverso da foto da Zero Hora. Eu pensei que o grandão, por ele estar na direita, ele teria sido o cara que morreu na cara dele. Quem morreu foi o outro, foi o tiozinho. Eu tava achando que era o grandão na direita na foto. Que cara, coisa, eu acho o sauna meio nojento, cara. Eu adoro, mano. Adoro o sauna. Eu acho nojento. Adoro. Ô meu, deixa eu dar um toquezinho aqui ainda dentro dos destaques, cara. Não sei se vocês viram o UFC 117 na noite de sábado, onde o Anderson Silva tinha que defender o cinturão lá, lutando contra um americano. Eu nunca sei quando é o desafiante. Eu nunca sei quando é ao vivo e quando é reprise esse troço, cara. Eu vi o Rock 1 e 2. Bom, mas isso aí eu não vi. Era ao vivo, era ao vivo na noite de sábado. Era ao vivo na noite de sábado. O desafio Brasil Estados Unidos. E o Anderson Silva, cara, apanhou muito nos cinco primeiros. Brasileiro, o melhor brasileiro da categoria. Apanhou muito, multicampeão, apanhou muito do primeiro ao quinto round. Um round dura 5 minutos, ele apanhou até o terceiro minuto do quinto round. Por que que aconteceu? O americano levava ele pro chão, porque ele é bom na trocação, ele é bom trocando soco e dando chute e tal. Sim. E aí o americano levava ele pro chão e sentava o sarrafo, humilhava ele, dando tapa na cara, cotoveladinha no nariz e parará, parará. Daqui a pouco, meu, o negão deu uma sorte, porque deu sorte, cara, porque ele ia perder nos pontos. Ah, ele só tinha uma chance de ganhar, que era nocauteando ou imobilizando ou finalizando o cara, enfim. Ele conseguiu, cara. Ele finalizou o Magrão num triângulo, uma chave de perna no pescoço com o braço. Faltava menos de 2 minutos pra acabar a luta. Blum. E o cara segurou a onda, segurou o cinturão. Que legal. Demais, cara, demais. Tem detalhes aí no blog do meu querido Caju Freitas, no clickrms.com.br/ No Mundo das Lutas. Cara, não sei se acontece com vocês, mas a adrenalina que bate de ver essas lutas. Não dá pra dormir depois, cara. Dormir, cara. 2:30 da manhã acabou a luta, não podia dormir, pô. O Casagrande reclamava muito disso, cara. O Casagrande, ele não dormia, cara. Depois da rodada de quarta. Ele fica numa adrenalina que não dorme. Muito eufórico. Não, e é meio estranho ver dois caras de cueca durante 15 minutos se agarrando e não conseguir dormir depois. É, cara, estranho. Não é isso, pela luta. Falei pela luta, não pela bambinagem. Aquilo é esporte, não é cueca, é um calção próprio. Eu acho meio gay. Eu acho meio gay. Calção erótico. Qualquer um desses caras aí demoraria 3 segundos pra me nocautear, né? Eu vou te dar uma dica, então. Eu vou te apresentar uns amigos meus, galera, lá da G10. É melhor não apresentar. De uma academia de vai que de o artes Potter marciais. Se apaixone. E eu vou te dizer o seguinte, vai lá e faz uma matéria com a galera da G10. Vai lá, faz uma matéria pro patrão. Pra quem não sabe, tu tá merecendo tomar umas bifas. Eu já pratiquei esporte marcial já. Eu fui até a faixa verde no Karatê, eu era bem criança. Uhum. E aí eu saí, porque aí começou a ficar pela idade, e eu era muito pequenininho, os caras davam um soco na minha cabeça em cima, no cucuru. Sim, tipo, espiritou aquela lesão que tu tem na coluna até hoje, né? Que a bunda começa lá na metade. Comecei na branca, amarela, vermelha, laranja e verde. E aí parei, faltou roxa, marrom e depois a preta. Eu também, parei na verde. Casca grossa, então. Era. Eu não apanhava no colégio. Não apanhava. O importante é não apanhar. É que eu era o primeiro na corrida, né? Vamos dar uma rodadinha aí. Vamos com o Mr. P. Vai, Mr. P. Viu, antes tava falando do bumbo legueiro. Me lembrei que meu pai, ele tem a bunda legueira. Como assim, cara, bunda legueira? Porque meu pai no mercado, por exemplo, com a minha mãe junto, ele vai caminhando e largando. Enquanto minha mãe estiver ouvindo, ela sabe onde ele tá. Sim. Então ele tem a bunda legueira. Boa. Mata légua. Isso aconteceu agora. Não é légua, né? É bumbo, quilometreira. Aqueles trabalhinhos de escola. Aqueles trabalhinhos de escola que fazem no Dia dos Pais, assim, né? Meu pai gosta muito de. Eram coisas que os colégios mandaram. Aí o gurizinho botou, peido. Pai, ninguém peida mais que o pai, diz o guri. Bom, vamos lá, o e-mail do Patrick, dizendo homens machistas são maridos melhores. Homens machistas. Homens. O problema é que é o Patrick que tá falando, não é uma mulher, mas vamos lá. Calma, meninas, é o que ele diz. Não briguem comigo. Quem chegou a essa conclusão foram duas pesquisadoras, sim, mulheres. da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, Estados Unidos. E o estudo já é descrito logo de cara como preliminar, então não levem tão a sério assim. Mas é isso aí, os resultados de testes e entrevistas aprofundadas que Jessica Gould e Diane Sanchez fizeram com 102 voluntários homens indicam que os machistas, o termo se refere nesse estudo aos caras que apenas veem a mulher como um ser mais fraco, que precisa da proteção masculina. Ai, nada a ver com... Aí, ó. Mostraram maior investimento na família, tá esses certo, homens. Cara, protegem a mulher. Em deixar a companheira cara. Satisfeita e no relacionamento em geral. Isso justamente aí. Por esse ímpeto de proteger, de cuidar da pobre mocinha em defesa. Perfeito. Mas é isso aí, cara. Isso aí, o homem modernete não cuida que da mulher. Uma mulher quer é proteção. É isso aí. É proteção, mas é uns tapas na hora certa, né, sim, Potter? Na hora certa. Não, tapa não. Não botou, você veio pra gelar, dá um tapa na cara. Que isso, mano? Tô brincando. Tu tá brincando. Tô brincando, gente. Tá, a cara de patife deles, já tô brincando. Segura esse patife. E tem um grande hino nosso, né? Que a gente sempre canta pras mulheres, né? Que mostra a nossa paixão, né? Aprendi a domar a mão sendo égua e para as mulheres várias mesmas regras. Animal te para, sorado e cão. Mulher pra mim é como redomão, malhado nas patas, pelego na cara. Piada do poder! Apoio! Linhas aéreas Mr. P! Agora novo pacote! Pica na da Geórgia! Tá bom. Vai em três destinos a Mr. P. E aí a mulher vai ao supermercado e compra uma escova de dentes, um tubo de pasta de dentes, um pacote de cereal pequeno, um pacote de refeição congelada para uma pessoa. Uma escova de dente, uma pasta de dente, sim, um pacote de cereal pequeno, um pacote de refeição congelada para uma pessoa. Ao passar no caixa, o rapaz querendo puxar papo diz: aposto que você é solteira. Ah é? Como foi que você adivinhou? É que você é feia pra caramba. E aí, nego velho? O nego velho entra na clínica e diz pra recepcionista: por favor, querida, me chama o doutor Pedro. O senhor tem hora? 2:30. Não, senhor, eu queria saber se o senhor é paciente. O que é que tu acha, querida? Há 6 meses que ele não me paga o aluguel do consultório. É claro que eu sou paciente. Boa, legal. Fica a dica aí, né? Meu, e aí, ursão? O Lucas... Porém, é gostoso. Obrigado. Porém, aproveita tu e manda o teu espaço aí, que é grande. Pô, manda um beijo pra Rio Grande. Rio Grande, foi demais a balada do Pretinho em Rio Grande. Uma cidade que eu acho que é a cidade gaúcha que a gente mais visitou, né? Junto com Santa Maria. É, e estaremos em Santa Maria em setembro e estivemos em Rio Grande nesse final de semana. Foi demais. Tem gente que não sai muito de lá. Legal. E o Potter largou uma pérola no camarim. Espetacular, como toda pérola, claro. Os fãs ali chegando pra bater foto, autógrafo, etc. Daqui a pouco chegaram dois e na hora da foto, na hora de cumprimentar o Potter. Selinho. Não, cara, aliás, cara, o Potter tá dando selinhos agora. Presenças ilustres no camarim de Di Ferreiro da NX0 e o Hugo do Grêmio. Que fotografaram comigo. Tá no blog do Pretinho. E no mesmo hotel. É lá que vai o Hugo. No mesmo hotel onde estávamos, estava Latino. Esteve aqui no programa na sexta-feira e eu fiquei impressionado porque agora o Mr. P é o cara mais barra pesada da balada do Pretinho. É mesmo, cara? É verdade. Perdeu o posto, Porã. Perdi o posto, cara. Assumi. Agora eu sou mais chato. Agora eu reclamo de tudo. Para dar opinião. É verdade que tu não bebe mais a balada? É verdade. É verdade. É por isso que eu virei assim, barra pesada. E as pessoas estão deprimidas, porque aquela pessoa comunicativa não que eu era na van, aquele vai e vem, aquela conversa com todo mundo, acabou. Eu ganhei até um MP4 de minha mulher, de minha esposa, e fui com os meus fonezinhos roxo, ouvindo. Roxo, um MP4 roxo, coisa mais máscula. Então, ouvindo a Bíblia, né, Porã? É isso aí. Ouvindo os Salmos do Cid. Porã no camarim parece o Tom York do Radiohead, fica aqui no canto, assim, muito bom. Porã, na viagem de ida para Rio Grande, que durou 5 horas, ele conversou tranquilamente e os assuntos tiveram início, meio e fim todos. Que beleza, Porãzinho. Parabéns por esse novo momento. Vai daí, Porãzinho. Tô feliz pra caramba. Porã. Legal, cara. O Lucas Schedler manda um e-mail aqui pra gente. Ele é de Venâncio Aires, terra do Ico Thomas, da Menina Fantástica, do Mano Menezes e muito mais. A terra do chimarrão também. Ah, né? da erva mate. Eu já tive lá em Mano Venâncio. Menezes, hoje no programa das 6 da tarde. tarde. Já está agendada uma entrevista. Diretamente dos States. Já está agendada uma entrevista, um bate-papo com o Mano Menezes, querido, que sempre nos recebe tão bem, nós aqui do Pretinho. Então hoje no Bola nas Costas, 6:30 da tarde, o técnico da Seleção Brasileira falando com exclusividade para o Pretinho Básico. Vai por aí, cara. Importante, a menina fantástica atual é de Candelária. Ah, sim, sim, mas a do ano passado é de Venâncio. Atual, que foi no ano passado pra cá. A do ano passado é de Venâncio. Retrasado. Então a do retrasado é de Venâncio. A primeira menina fantástica é de Venâncio, tá? Tá bom. Lucas Schedler, então, manda um e-mail aqui. Eu e meu primo estávamos conversando no MSN. Como sempre, nenhum assunto aproveitável. Então resolvemos fazer o time dos pesadelos só com figuras que jogaram no Grêmio ou no Inter nos últimos anos. Isso é que é planejamento. Daqui a pouco teremos um depoimento também. Último depoimento. Exclusivo do Meira aqui exclusivo no programa. Exclusivo do doutor Meira aqui no Pretinho Básico. Vai ser um troço de chorar. É verdade, rapaz. É chorar. Temos vai daí, Porazinho. Vamos à lista, então. Goleiro, Tavarelli do Grêmio. Feito. Fungo motorista de Kombi. Pai, eu botaria o Maisena do Inter. É motorista de Kombi porque é o bracinho curto. É, o bracinho curto. Aliás, a gente tem um novo goleiro motorista de Kombi atuando no time do Grêmio. Lateral direito, Barão do Internacional. Logo após, ficou conhecido internacionalmente no Rio Grande do Sul pelo seu futebol. Como erva mate. Teve uma história muito boa com um ex-colega nosso aqui de RBS. O Barão foi contratado pelo Sport Recife, né? E aí os caras da rádio lá de Recife botaram o Barão no ar. E aí botaram o nosso amigo, né, no ar também, repórter, pra falar do Barão. E aí o repórter entrou falando, sem saber que o Barão tava no ar. E aí começou a falar, o Barão é um lateral que tem dificuldade na marcação, também tem dificuldade no apoio, faz muitas faltas, mas... futebol pode dar muitas reviravoltas, mas primeiro ele falou 5 minutos mal. E aí o cara, obrigado, repórter tal. E aí, Barão, o que você tem que fazer? E aí o Barão entrou, malandro, como é que tu chega assim na minha boca? Brincadeira, rapaz. Lateral esquerdo, Raoni, jogou no Grêmio na segunda divisão. Conseguiu dar um chute em gol que a bola pegou tamanha rosca que foi pra linha lateral. Depois virou índio. Zagueiro, esse marcou época no Grêmio, Balói. Não pelo seu futebol, mas por aquele... Pelo Balói. Pelo Balói, né? Balói. Aquela pergunta que o Potter sempre grande abraço para os jogadores aqui no Bola nas Costas. O João Marcelo jogou no Grêmio, né? Foi rebaixado em 90, 91, foi campeão com o Bahia, diante do Inter, e depois veio pro Grêmio. Exatamente, eu tenho dois amigos, irmãos, um colorado, um gremista, e o colorado botou o nome do filho dele, de João Marcelo, em homenagem ao zagueiro que ajudou a rebaixar o Grêmio. Eu gostava do João Marcelo. Beijo pro Fofão e pro Gica. Zagueiro, Fernando Cardoso, zagueiro da base do Inter, que pelo jeito na época não foi muito aproveitado. Volante, Felipe Melo, jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio em 2004, quando foi o rebaixado, e mostrou depois toda a sua competência na seleção do Dunga. Volante, Marabá, veio como promessa de um grande jogador, grande, e hoje todos lembram dele? Lembramos. Marabá. Meia, Adriano Gabiru, bruxo do Abel Braga, fez o gol do título mundial e mais nada, mas fez o gol do título do Inter. Tá desempregado, né? Aliás, tem uma reportagem com ele, desempregado. É. Meia, Rudinei, esse tá jogando aí, né? Tá no Avaí, Rudinei tá no Avaí, né? Mas ele é bom jogador. Na verdade, nunca soube se era meia, volante, lateral, na verdade, nem ele deve saber se ele é meia, volante ou lateral. O Rudinei é novo. Foi do 15 campo bom, né? Tá no Avaí hoje. Atacante, esses colorados vão lembrar, o Didi Facada, velha! Grande, Didi. Grande, fazia eventos também, né? Trabalhava com eventos. Ele sempre fazia festa nessas festinhas do Leandro, do Índio. Exatamente. Ficou conhecido por sair em boates na noite, Porto Alegrense, dar uma facada em uma briga, mas pelo futebol ninguém lembra dele. E o incidente também... Não foi em boate. Não foi em boate. Ele levou um garoto pra fazer uma festinha em casa com a mulher dele e tal, e acabou nisso aí. General. Pra terminar a lista, temos o atacante Adão. Fez 5 gols no seu primeiro coletivo. Total de gols, contando o coletivo, 303 fora, gol com a filha. E jogos oficiais, 5 gols. É isso aí, pretinhos. Espero que gostem e leiam no programa das 18. E já peço desculpa se eu pedi alguém, mas não pode ficar tranquilo. Eu quero 2 dias fazendo pra minha esposa Fran. Abraços. Lucas Schedler. Vamos ler de novo vocês. Tá bom, valeu. É isso aí. Celular vira obsessão e provoca transtorno. Ah, é verdade. Chama-se nomofobia. Quando as pessoas sentem pânico por ficar longe do aparelho. É, vem de nomo, né? Nomo em latim é... Não, é de nomo. É pânico. Suas características são, em resumo, a angústia de não poder se comunicar por celular. E esse mal já afeta 53% dos usuários de telefonia móvel. Aliás, quem aqui desliga o aparelho celular. Desliga, ó, vou dormir, desliguei. Eu desligo. Eu silencioso. Desligo. Hoje em dia não desligo mais. Não, desligar, off. Desconectei, off. Não, eu não desligo mais pra não me atrapalhar meu sono. Não, tá. Eu não desligo mais durante a semana por causa do programa que eu tenho aqui pela manhã. É, então, as pessoas muitas vezes tentaram me ligar. Marco, quando reunião, aconteceu pai. De eu me atrasar e o celular estava desligado. Muitas vezes tentaram me ligar. Não, muitas vezes não. Duas vezes em dois anos. Foi tu que falou. Algumas vezes, eu falei, algumas vezes. Algumas duas vezes tentaram me ligar e o celular estava desligado. Então agora eu não desligo mais à noite. Mas desligado, no fim de semana eu desligo, cara. É, mas é difícil, viu? É difícil. 9 em cada 100 pessoas que usam o celular ficam em estado de profunda ansiedade quando desligam o aparelho. 9 em cada 100. Tem que tomar uma sova, né? A origem do nome do transtorno vem do inglês e não do grego, como falou o Potter. Atim. Nomo é a abreviatura de no mobile. No mobile. Que significa sem celular móvel. Sem celular, né? Sem móvel. Mobile, enfim. Sem móvel. A fobia afeta mais os homens, 58%, e as mulheres correspondem a 48%. Entre os entrevistados, 20% disseram que não desligam o telefone nunca. Eu não desligo nunca. Também não. Também não desligo nunca. O pensamento obsessivo relacionado ao uso do celular gera ansiedade e angústia que podem vir a comprometer a vida social do indivíduo. Eu não tenho essa nomofobia, eu só não desligo porque o celular é a minha única linha de telefone. Eu não tenho telefone fixo. Então eu não posso desligar. Se eu desligar, minha mãe não falar comigo. É que eu tenho uma tese, assim, agora com os smartphones que tu tem a internet, acesso a eles, né, tudo mais, e todas as brincadeiras que a internet pode possibilitar, coisas sérias, e-mail, Twitter, Facebook, Orkut, sei lá o que tiver ali, tu não tem mais um aparelho de celular. Exato. Tu tem um aparelho eletrônico que chama de gadget. Gadget. Além disso, dentro dele tem um aparelho de celular. Entendeu? Tu tem um aparelho eletrônico que tem um celular também. É um computador. Então, isso, exatamente, tu carrega o computador. A minoria das pessoas tem esses aparelhos aí. É que assim, eu me sinto preso agora a esse aparelho. Que quando eu tinha celular, era uma vida de celular. Mensagem de texto e celular. A gente tem percebido que tu tá preso a ele, tá sempre conectado. Não, é que eu acho que isso aí, não tá colocando pra quem usa profissionalmente esse aparelho. Eu acho que é aquele cara que tem, é louco só por aparelho, não tá necessitado daquilo ali, ele é meio doente pelo aparelho. Eu acho que a maioria dessas pessoas aqui, ó, é tudo em função do trabalho, cara. Ou se ficar louco trabalho. Porque eu acho uma necessidade, né? Na verdade, no caso que ele tá falando, ele tá trabalhando com o computador dele. É, depois que tu tem o e-mail no teu celular, é por exemplo. Não para de trabalhar mais. Não para de trabalhar nunca mais, cara. E pra gente também, que a gente tem o Twitter do Pretinho Básico no celular, que pode tirar foto a qualquer momento e botar ele pra galera, ou seja, tá sempre... É trabalho. O nosso Twitter acaba sendo de alguma forma um fator de ferramenta de trabalho, ferramenta de trabalho. Mas a frase que eu sempre uso, né? A gente tem que usar esse aparelho, né? Não ser usado por ele. Exatamente. Tem gente que realmente fica dependente total do vai de acordo com as demandas da pessoa. É muito pessoal, né? É muito pessoal mesmo. É complicado. É isso aí. MSN, né? Pode ter também, imagina. MSN. Tem todo tipo de comunicação na palma da mão, num smartphone. E até aquelas que a gente não pode falar nesse horário. E às vezes não tem uma pessoa pra chamar pra ir no cinema contigo, né, gente? É complicado. Mas, cara, mas aí é que tá, cara. Isso aí é um lance muito louco, porque se tu tem tudo na palma da tua mão, Facebook, Orkut, Twitter, e-mail... Tu não tem com quem tomar chimarrão no parque. Messenger. Tu não tem, e não te faz falta essa pessoa pra tomar chimarrão no parque. Isso é só uma ligação. Não, peraí. A princípio, num primeiro momento, tu tá ali, tu e o teu mundinho na palma da tua mão. Vazio. Ok, naquele momento ali me serve, tá ali. Desde os 13 anos tenho tudo na palma da minha mão. A internet tem que ser um meio de ligação com o mundo real. Mas não é o que a nova geração faz. A nova geração não sai mais da frente do computador. Quando eles se encontram, através dessa ideia. Vamos dar mais uma giradinha aí, vai daí, Pi. Ô, nego velho. Fala aí, querido. Tem uns nomes bacanas aqui, nego. Mas eu gosto de nomes. Quem manda a lista é a Carol, a Carolina de Santa Cruz. Carol, é nome terrível, Carol. Nego velho, olha os nomes. Agripino. Ai! É o nome de praticamente uma doença, né? que tu tem, querido? Agripino. Tu quer comentar cada um dos nomes? Vou tentar, querido. Alcide. É meio... Gostava de faroeste, né, querido? Alcide. E o bom é tirar o S do Alcide, né? Alcide. Que é nego, velho. Alcide. Não existe S no fim das palavras. Itubirdes. Itubirdes. Mais é, parte. É, tu, eu vou ir, Itubirdes. Lobívar. Lobívar. Lobívar. Ah, Bolívar. É, é o filho do Bolívar. Invertido. Lobívar. O Laudelino, conhece o Laudelino? Ah, Laudelino. Laudelino é nome de patrão dessa gente. E o Castriciano. É o cara que perdeu os lances, né, cara? O que aconteceu contigo, Castriciano? O seu Alziro. Alziro. Ah, é aquele cara que não deu sorte, né, querido? Alziro. Alziro. Otto Prazeres. Ah, opa! É um cumprimento assim, é exagerado, né? Não vou te dar um simples abraço, vou te dar Otto Prazeres. O Tenório, tu conhece algum Tenório? Tenório é um cantor de ópera, né? É assim, Tenório. Olha, tem um nome bacana aqui, rapaz, nego velho. J7. J7. É um gringo, é um gringo, né? Eu acho que esse aí tem que ser gringo, gringo. J7. Tem ainda o Modesto de Abril, o Rolando, o Otton, o Arnon, Pocion, Damon, Branca Bagueira. Isso. Ah, Branca Bagueira? O Astregildo, o Múcio e o Hermeto. O Múcio de sobremesa é uma loucura. O Múcio, cara. Bom, portanto, é isso aí, muito obrigado. Múcio, né, cara? Carol, boa tua lista. E ela diz aqui, ó, que encontrou... num livro mais antigo e bababá. Os nomes esses. Tá bom, tá bom. Ah, uma e meia tá na hora dos cracra! É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Como assim o Nego Velho vai vender alguma coisa hoje? Classificado do Nego Velho. Eu tô classificado do Nego Velho. Daqui a pouco. Então vamos nós aqui. Quero anunciar meu carango nesse programinha. É um Celta Life 1.0, ano 2006, modelo 2007. Baita carro. Modelo novo, flex, quatro portas, o que é isso? LDT, cara. Deve ser o motor. LDT, cara. É o Celta LDT, assim, como tem o... É, motor. Sim, tinha o Gol XL. É, o Gol GL. O Gol GT. Liga de... O Peugeot 307. Não, cara, o modelo é Celta Life 1.0. Ah, LDT é limpador motor. Desembaçador traseiro. Boa, né? Maurício, é isso aí, limpador desembaçador traseiro. VE é vidro elétrico e AL é alarme, é isso? Pode ser. Ai, bonito, o carro tá novo, fico com o carro da empresa e nem ando com ele, quero 23.900. Ah, malandro, ando com o carro da firma mas e aí... Mas o carro já tá financiado pra quem não tem a grana toda. Sei que não preciso dar motivos para tal ação, mas quero vendê-lo pra mudar-me para a capital do Brasil. Então, para viver com a minha Morena. E-mails para celta1.0@hotmail.com. Me deem essa força pra eu buscar minha felicidade. Vocês são os caras. Mandam a velha pra minha mãe. Velha! Que fica com o radinho no PB enquanto cozinha e também na hora do café da tarde. Tá beleza. Olá, galera. Esse foi o primeiro. O segundo. Olá, galera do Pretinho. A vida de um colchão quase virgem não é nada fácil. Sou um colchão Ortobon Springmaster de 1,38 por 1,88 de molas com pillow top para cama de casal tradicional. Tenho 7 meses da data de compra e fui utilizado, acho que no máximo uns 30 dias, pois morava numa casa de praia. Agora minha dona está de amores com um King Super Top Master. Filha da puta! E eu caí pra liquidação. Tô à venda por míseros 500 pila. Peço aos ouvintes do Pretinho que tenham piedade de mim e me deem um lar onde eu possa contribuir para fazer aquele amorzinho gostoso. Afinal, não aguento mais ser um colchão virgem. Os interessados vão ter que mandar e-mail para colchão.virgem@uol.com.br. Ah, me encontro em Joinville, Santa Catarina. Abraço e vem dormir comigo. Olha! Manda aqui o nosso colchão Ortobon Springmaster. É colchão.virgem, colchão sem o tio, colchão. .virgem@uol.com.br. Vamos ver, nego velho, qual é que é? O Rafael Marciano, querido, que é fã de vocês aqui. Marciano, da Marciano, Marciano da onde? Em especial alegria que vocês mandam pra ele, querido. Ele tá escutando o PB e gostaria de participar do clássico classificado. Carlos, sou artesão de couro de produtos regional. Mas, ó, legal, hein? Mateira, porta-cuia, porta-erva, porta-espeto, porta-sogra... Não, porta-sogra não, querido. Enfim, tudo de couro recouro. Vou ficar pra mim, porta-ervas. Ele faz cintos, raças, baiacas e porta-erva também. Legal, quero também a mateira. Pra fazer bonito nos parques e na semana Farroupilha, querido. Eu vou acampar e levo meus troços tudo junto. É preço real, louco é real, de especial real, querido. Mateira personalizada. Pô, legal, hein? Pode botar teu nomezinho, ó. Alessandro Ferter, né? Alexandre, né? Ferter. É artesanal mesmo, querido. Preço louco de especial. Pra começar, eu tenho mateira de recouro. Nossa. A partir de R$ 30. personalizado. Ah, bom temos preço. Que ver esse produto aí, cara. Legal, né? Ali é o e-mail, Rafa Marciano. @terra.com.br ou pelo fone, dou o fone do não, cara. Só aqui. Não, só o e-mail, tá bom. Então, Rafa Marciano, vou ter popar, querido, senão tu ia ver o estrago desse teu telefone. Manda um abraço pro seu Antônio, a dona Emília e pro teu irmão Rodrigo, querido. Continua ouvindo a gente na Atlântida e manda aí um. É um boa que noite. Não. É um boa noite pro. Boa cara. Noite. Ah, boa noite, cara. Obrigado, Nico, velho. É valeu, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho já aqui na Atlântida. Rafa Marcos. Atlântida. Atlântida. Atlântida. Estamos chegando de volta do break comercial, chamado Show do Intervalo com o Pretinho Básico. 20 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. E agora vamos fazer o momento bola nas costas. Que momento? Dessa segunda-feira que vai sair faísca aqui do Papa Belter! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! E aí, doutor Alciel? Doutor Petter, o Havaí perdeu e o Grêmio perdeu, doutor Petter. Pois é, o Inter não perdeu, nem ganhou, nem empatou. Não jogou, né? Exatamente. E o Meira caiu, doutor Meira se machucou, doutor Meira. E aí, doutor Meira, como é que vai o amigo? Tudo bem? Meira tá atendendo a imprensa de todo o Brasil. Obrigado, um abraço. Doutor Meira, tá desempregado, boa, doutor Meira? Boa tarde. Tem música de emoção. Boa tarde, né? Qual seria uma música boa pra uma demissão? Né? Música de demissão, Fetter. Eu não estou, né? Música de demissão, doutor Meira vai vender churrasquinho ali no Olímpico agora. Evidente que eu quero aqui, não é? Deixar bem claro, né? Não era o que eu estava querendo, que né? Que barbaridade, agora, eu não guardo, né? Rancor, né? Você tá emocionado? Eu tô os de olhos, alguma maneira, né? Não quero aqui deixar, eu também não tenho... Doutor Meira, pode ficar com a gente aí, doutor Meira. Eu gostaria, né? De... O sofá é seu, doutor Meira, aqui eu, no programa. Meu querido Porã, eu quero agradecer... Quer passar, né? Pelo um crivo público ou não? Não, eu não gostaria, eu gostaria, né, de me manter agora, eu sei muito bem me comportar é uma tripeta, né, diante da situação. Potter, é da querido. Série B, doutor Meira, para onde o senhor não quer ir, não, né, doutor Meira? Eu não concluí o meu pensamento. Não vai concluir nunca. Eu gostaria de seguir. Na Série B, o Figueirense é vice-líder. Eu tô com o Potter aqui. Né? Se terminasse agora a Série B, ia ter 12 rodadas só, doutor Potter. Eu o Grêmio tem que fazer a hora 45 de sair, pontos, né? Pra não cair hoje. Tem 12. O certo, uma coisa que tem que ser dita aqui, é que a incompetência está em todos os setores do Grêmio. A incompetência está na direção. Está no grupo de jogadores. A incompetência está no marketing do Grêmio. Está em todos os setores do clube, né? É um momento de realmente juntar forças, não sei de onde, para reconstruir um Grêmio vencedor. O Grêmio chegou numa final de Libertadores, chegou perto de ganhar um brasileiro. Ele não ganhou nenhum desses dois títulos que poderia muito bem ter dado um up aí no histórico do Grêmio nesses últimos 10 anos. Agora a situação tá muito difícil. Tem alguns jogadores que eu vou citar nomes aqui, porque não ficou cita, claro, por exemplo, porque ficou claro ontem, ficou claro ontem que tem certos jogadores que não merecem estar vestindo a camisa do Grêmio como o camisa 10 Douglas. Não merece. Ontem ele debochou da torcida que o xingava no Olímpico. E outros caras que não têm comprometimento também, um pessoalzinho que veio do São Paulo e que vocês sabem muito bem quem é. Né? Não sei. Leandro, o Hugo e o Leandro. O Hugo e o Leandro. Não, acho até que o Rodrigo tem comprometimento, sim. Mas Hugo, Leandro e o Douglas, cara, pede pra sair então, cara. Tá insatisfeito? Pede pra sair. Nós não queremos esse tipo de jogador no Grêmio Futebol Porto Alegrense. E outra, tá na hora dos notáveis que botaram esta direção no poder do Grêmio, agora dar um suporte pra esses caras que estão aí, né? Porque na hora que o bicho pega, os notáveis vão desaparecem. Agora tu tá, né, com medo na tua frente. Eu tava ouvindo ontem uma entrevista com o Cacalo, que é um dos notáveis que tu deve estar reclamando. E o Cacalo diz que, olha, em todos os momentos bons e ruins do Grêmio, ele esteve ali com o Grêmio, cara. O que ele não pode ficar é dando pitaco pra atual direção, sem a atual direção querer os pitacos dele, tu entendeu? Eu não sou nem gremista, não tenho nem que estar me metendo nisso aí, mas é que... Enfim. Mero, Cacalo falou contigo. É evidente, né? Querido Potter falou, e eu quero aqui me deixar à vontade, né, para que o ouvinte... Provoca o ouvinte. Isso, eu vou deixar que o ouvinte decida da minha sua permanência ou não. Ou não, no pelo Pretinho. Twitter, né? Pelo Twitter do Pretinho. Twitter. Pretinho underline básico. O Meira fica ou o Meira não fica? Exatamente. Aí o Vetter. No programa, né? No Grêmio já não fica mais. O Vetter é que... É o comandante desse programa é que vai, assim como o Duda, dizer se eu permaneço através do ouvinte. Obrigado, é o que ele vai dizer ou não. No nosso sofá. O senhor pode sentar aqui. O senhor pode sentar no nosso sofazinho aqui. Obrigado, doutor Meira. Muito obrigado. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Então, Porazinho, qual é a queixa de hoje, Porazinho? Porazinho acabou de botar a boca no Grêmio, hein? Isso aí é uma coisa, agora é outra coisa. Grêmio que tá aberto espaço. Já era, vamos lá, porazinho. Boa tarde, Pretinho. Eu quero aproveitar o quadro Bota a Boca pra reclamar da rodoviária de Blumenau. Pasmem, PBs, desde a sua inauguração... Pasma aí, Potter. Ela nunca sofreu nenhuma reforma. Parece uma obra da União Soviética. Eu conheço a rodoviária. Quem usa a rodoviária usa por extrema necessidade. Até as televisões que instalaram são horríveis. Além de ficarem sem som, algumas não mostram a legenda, ou seja, não mostram nada. Nem os políticos lembram dela na hora de fazer promessa. Uma cidade como Blumenau merece uma rodovia modelo. Thiago Antônio de Oliveira, Blumenau, Santa Catarina. Eu conheço, viu, a rodoviária de Blumenau, muitas vezes andei por lá e eu não acho tão ruim assim. Quem é que manda na rodoviária? É a prefeitura? É prefeitura, né? A princípio, sim. Pai, eu não sei. Não sei. É uma concessão. É uma concessão pública, não sabemos. Bom, rodoviária de Blumenau, se manifeste. E, cara, deixa eu só mandar um grande abraço pra um amigo nosso que sofreu um revés mais uma vez em Santa Catarina, na Praia Brava, que é o nosso amigo Mário do Quiosque do Pirata. Putz. O Quiosque do Pirata foi incendiado novamente lá na Praia Brava. Não, cara. É verdade, em 2005 isso tinha ocorrido. E aconteceu no último domingo, agora um aconteceu novamente. Os bombeiros estão investigando e parece que é criminoso. É mesmo? Né? Então um abração pro Mário, que sempre nos recebe muito bem lá no Quiosque do Pirata. É verdade. Se os outros querem, a gente quer também. Ah, é? Você pode nem estar assim tão interessado naquela pessoa, mas se perceber que um desconhecido qualquer está, é batata. Vai crescer o olho pra cima dela também. Impressionante. Com as mulheres, na maioria dos casos, acontece assim. O interesse sobe quando outra mulher elogia um homem. Já se a amiga não gosta de determinado cidadão, as outras também demonstram pouco interesse. É verdade. É por isso mulher que a mulher assim, né? Não gosta de fazer propaganda do homem, marido, né? Do namorado, do ficante. Elas não fazem porque elas são muito... Unidas, né? Não, elas competem muito. Muito desunidas. Então. Maurício, com os homens é quase a mesma coisa. Em geral, eles já demonstram interesse logo de primeira. Mas se os amigos também se interessam, o interesse aumenta ainda mais. Claro. E mais, o interesse deles nas mulheres também aumenta se eles consideram bonitos os homens que também se interessaram. Entendeu? Tipo, se o Porã se interessa por uma mulher, tu nem vai achar tanto que o Porã não é bonito, entendeu? Se o cara é bonito. Se o Potter se interessa, daí tu já te interessa. Eu mato por aquela pessoa. Na boa, cara. Eu nunca tinha me interessado pelo Maurício. Quando o Potter começou a se interessar pelo Maurício, também me interessei. Chamou atenção. Segundo os responsáveis pela pesquisa, esse fenômeno é natural e bem comum no reino animal. Em especial, entre, pasmem, pássaros e peixes. Eu observo muitos peixes. Mas é interessante. E as piranhas são fogo. É interessante. Será que. Eu imagino que tenha relação a essa coisa. Não sei vocês, mas quando tu acha uma mulher bonita ou etc., vê o cara que tá com ela, dependendo do cara se tu gosta ou não. Ela melhora ou piora. Será que mulher também pensa e sente isso? Eu acho que mulher só sente ciúme quando a outra mulher, ela também acha bonito. É que a mulher não é muito da embalagem. Tá te olhando? Mulher não é muito da embalagem. Exatamente. Né? Nós somos bem mais. A gente é muito burro, porque, por exemplo, uma mulher bonita é uma mulher bonita, né? Dificilmente vai ter uma, sei lá. A Juliana Paes, por mais que a gente possa falar, a gente sabe que ela é bonita, certo? Alguém pode falar que não é tão bonita, mas ela é bonita. Ela é bonita, ela é gostosa. Bueno, mas ela é uma mulher interessante. Não, mais do que isso, se a Juliana Paes não estivesse na mídia, a Juliana Paes seria uma qualquer, entendeu? Exatamente. Gisele Bündchen, então. A Adriane Lima. A Adriana Lima, alguém vai falar mal da Adriana Lima? Um viado do programa vai falar mal da Adriana Lima? Sai. Cara, eu posso te falar uma coisa? Eu não sei quem é a Adriana Lima, cara. Um, dois, três. Quem é a Adriana Lima? A prima dela, a Fernanda Lima, eu bota conheço. No Google aí. A Fernanda Lima é um bom exemplo. Eu não Fernanda acho. Lima. Ó, não Fernanda acho. Lima tá muito magrinha. Conhece o André Lima, cara. Não dá. Emagreceu muito a Fernanda Lima. O Mano Lima tem os montes em cada esquina. É que mulher é o seguinte, que a mulher, assim, ó, tu ficou cinco vezes com uma mulher, não casou, tu não presta. Entendeu? Tá, e aí um cara que tem experiência. Até a quinta vez ela vai vendendo o teu peixe pra onde claro. For, porque a mulher precisa se exibir, tá, porque toda mulher quer casar. Então logo que uma começa a se aquietar, ela começa a ser superior das, que as outras. As outras começam a entrar em desespero, vão entrar pra tia, e você tia, daqui a pouco tem um amigo que tá se casando, ela desespera, e daqui a pouco, quinta vez, o cara não fica mais, aí definitivamente ele não presta. E sabe qual é a fase 2 desse processo? Depois que todas casam, parte pra fase de engravidar. Uma engravida, a outra não engravida, e a que não engravida começa a se preocupar, né? Exatamente. Que não. Por isso vai que ter tem filho. Um filme tá, que... Tá, e um cara que conhece. Penetras bons... Grande abraço! Penetras bons. Obrigado, e bicos, Maurício. Os caras entendem isso. E sabe que o momento certo de dar o bote é uma festa de casamento. Porque todas as outras estão apavoradas. Só quem tá feliz... É a que tá casando, porque é tá noiva, casando. É porque noiva. As que não estão casando estão infelizes porque não estão casando. E as já casadas estão de saco cheio do casamento. Porque estão casadas. Exatamente. Né? Então só tem uma mulher feliz no casamento. A noiva. Tá muito certo. Bem, e a mãe da noiva. A mãe da noiva. É. Depende, né? Depende do noivo daí. Uma vez um amigo meu casou. Um amigo meu casou. Participa do programa? Não participa do programa. E a sogra dele, na cerimônia do casamento, ele tava dentro da igreja, lá no palco, no altar, no palco do evento, no altar, esperando a noiva chegar com o pai, e a sogra, mãe da noiva, chega no ouvido dele e diz: tu sabe que eu sou contra este casamento. Nossa! Ah, que momento! Sabe o que ele falou? Positiva. Sabe o que ele falou? Ah, velha! Relaxa, sogrinha, não vai durar tanto. Virou o cara aí. Virou, não. Segue firme o casamento. Segue firme o casamento. Olha que você sabe quais são as certezas. É só pra contrariar a sogra, por isso segue firme. As certezas diferentes entre homem e mulher na relação é que o homem precisa ter a certeza que aquela mulher é dele. E a mulher precisa ter a certeza de que ela é dele. Esta é a diferença. Pode repetir? Então, por favor. A diferença das certezas entre homem e mulher é que o homem precisa ter certeza de que aquela mulher é dele. De mais ninguém. Exatamente. Tá. E a mulher precisa ter a certeza de que ela é dele. É. Não. Não só dito, né? Comprovado. Não. Mas tem uma outra certeza. Não, mas a ela também quer saber se ele é dela. Precisa ter a certeza de que ele é dela. Não. Claro. Ela, claro. A mulher precisa ter certeza de que ela é daquele homem. Mas se ela não é daquele homem, ela não tá com aquele homem. Tanto é verdade que as demonstrações públicas de amor de um homem para a mulher são as que mais funcionam. Porque isto comprova de que para as outras que é dele. Que ela. Ou que o cara fez é uma. A mulher dele. E não que ele é o homem dela. Ah, eu me lembrei, sabe do que agora? Ah, agora entendi. A frase da Maria Bonita. A Maria Bonita e o Lampião, né? Que é um casal famoso na história. O grande Lampião, Virgulino Ferreira. Uma vez o cara perguntou pra ela, né? Por que que. Porque ele era um cara feio, esteticamente feioso. Ele era bonitinho, Lampião. Aí, meio vesgo. Aí ela disse: pô, mas como é que tu. Por que que tu resolvesse acompanhar esse cara aí por essa jornada tão. Tão ferrenha, né? Essa paixão, de onde vem essa paixão? É o tamanho da peixeira. Por que dessa paixão? Não, ela disse o seguinte, ela disse, a mulher se apaixona pelo homem que os outros homens respeitam. Pelo poder do homem, beleza, hein, cara? Quanto o homem mais poderoso é, mais... A baita paixão do mundo hoje é o Osama Bin Laden, então. É, o Osama, né? Todo mundo respeita o Osama Bin Laden. Não, é ter medo, não é ter respeito. Ah, mas é impressionante isso, como uma relação homem-mulher transpõe essas barreiras, essas fronteiras de poder e tudo mais, né? Porque o Osama Bin Laden, esses tempos, foi num programa de TV. O Osama, não. O Obama. Obama, Deus. O Osama Bin Laden. Qual o programa que ele tava, cara? Ao vivo. Obama, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, foi num programa de TV, dançou lá com a apresentadora e tomou um carão público da mulher. Tipo assim, o que tu tá pensando? Tu és o presidente dos Estados Unidos, não pode ficar dançando com qualquer um. A Thalia, lembra, foi dançada na mesa dele também, né, cara? Mas acho que foi nesse caso aí, da Thalia. É que tem dois ou três casos de alopama. É negona braba, não deve ser fácil. A verdade é que seja a mulher do presidente da República, a presidente dos Estados Unidos, o Zé da esquina da banca das frutinhas, a mulher sempre vai querer mandar no cara. Sempre vai querer mandar no cara. E pior, vai mandar no cara. Vamos dar uma rodada, vai daí, Potterzinho. Vocês, cara, obedecem, mas elas... É, bordões do Pretinho Básico em inglês. Boa! Quem manda pra gente é o Fabrício Mainardi, entendeu? Claro. São as expressões do programa em inglês. Claro, magnata, claro que por eu exemplo. Entendi. This is it, magnata. É isso aí, magnata. É isso aí, magnata, mas não é isso aí, magnata. É, abre teu olho, magnata. É, open your eye, magnata. Mais uma aqui. It's a gift I give myself. Presente que eu me dou. Presente que eu me dou, adoro. Saudade do Leila. Um, dois, três. Não. One, two, three. You are gay. You are gay, I know. Maurício. Maurício Tamburini. Tamburini. Esse é o inglês do Bronx, Tamburini. Tamburini. No Bronx eu não pude ir porque é perigoso. Foi no Harlem. Shut up, Marcelino! Cala a boca, Marcelo. É verdade, já calei a boca, tive um problema de saúde esse fim de semana. Tá tão quietinho, Marcelo. Estou quietinho, no outra. Canto. Good night. Good night. Boa noite. Boa. Good night. E outra aqui que o Davi fala. Two Comanches in a single shot. Dois Comanches com um único tiro. É isso aí. Bem, era isso então, cara. Estamos ficando por aqui. Vem aí mais um cabelo no espaguete. Nosso querido Duda Garbi no Salão de Beleza, como ele nos ameaçou na semana passada que iria. Mas antes quero mandar um beijo pro Vini. Vini, 13 anos e Lu, 10 anos. Ouvintes do programa me encontraram. Ah, não. Pensei que fossem vinhos. Não, cara, o Vini, de 13 anos, e a Lu, de 10 anos, são ouvintes do programa. Me encontraram sábado no Zafari Piranga, e disseram para pedir aqui para mandar um abraço, inclusive o pai da dupla, o Luiz Carlos, que lembra muito o Rivelino, é a cara do Rivelino. Ah. Quando eu olhei, veio o Rivelino na minha direção, eu falei, o Rivelino, cara! O problema é que ele chegou e deu elástico. Deu elástico. Na passada. Era isso então, vem aí o trote do Geiso, voltamos logo mais às 6 da tarde. Obrigado, só valeu, aqui. Doutor Meira, nosso abraço, Doutor Meira. Muito obrigado. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso vai ao salão de beleza. Deve ser pra dar asa. Você, boa tarde. Boa tarde, salão de beleza? Sim. Então, Geiso. Não entendi. Seu Geiso, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria, tipo, marcaram um horário, falado, tipo, a Jennifer, minha namorada, está reclamando, gostaria que eu ficar bonito, falado. Pode repetir, por favor? Eu gostaria de ficar bonito, falado. Queria ficar bonito? Esse salão de beleza aí, né? Sim. Então, eu gostaria, tipo, sei lá, tipo, fazer o cabelo, falado, de repente, tipo, só, tipo, não gostaria de fazer as unhas, falado, que isso já não é pra mim, falado. Tá, que horário tu queres cortar o cabelo? Pois é, tipo, não sei, tá lá, gostaria de, tipo, saber quanto é que é, tá lá, dicas assim também. É R$14 o corte de cabelo. Para tal, você, tipo, lava assim, tá lá, tipo... Lava, corte seca. Lava, a senhora tá com pressa? Não, não. Não, gostaria só, tipo, de ver isso aí, tá lá, só de beleza, gostaria de ficar bonito, gostaria das dicas, né, deve ser especialista, né, meu? Ah, pois é. É, aparece aqui, daí eu te passo um profissional pra te ajudar. Ah, tu não é profissional? Eu sou recepcionista, daí tu teria que falar com um cabeleireiro. Tá, estão por aí? Tu tem preferência com alguém? Não gostei não, na real eu gostaria com alguém que conseguisse, tá lado. Tipo, ficar tipo, parecido com aquele cara de TV, meu, do Patrola, tá lado. Potter. Ah, tá. Não sei, será que rola, ela não meu. Sabe quem é. Depende de como que é teu cabelo. Mas meu cabelo é meio ruim, de repente, tipo alisar, tá lado. Tipo, dar cortar assim, meu, moicano, tá lado. Sim. Acho que moda assim que tá pegando agora, meu. Ai, meu Deus. Tem várias modas aí, né? Daí vai de ti. Sim, mas alguma coisa assim específica, tá lá? Tipo, moicano, tipo, tá lá. O Justin Bieber. Justin Bieber, tá lá. Ah, eu não gosto muito, tá lá. Justin Bieber. Eu sou mais a galera, tipo, do rap, tá lá. Ah, tá. Tipo, e os caras da TV, né, meu? Os caras do Patrola ali, tá lá. Sim, sim. Vou ficar assim. Os caras dizem que eu tenho uma asa também, tá lá, tipo, dá pra resolver os problemas aí também? Resolver problema a gente não resolve. Dá um help, então. Ah, tá. Eles melhoram o bizu aqui, certo? Uau, já tá entrando, já entrou. Quanto asa também, não? Asa? É, tipo, não cheiro bem, claro. Ah, daí é bom comprar um desodorante. Sim, mas vocês, tipo, salões de beleza, tipo... Asa, claro, problemas. Não, não, é só cabelo e mão e pé, só. Ah, e podóloga. Cabelo e mão e pé. Que podóloga? Que é podóloga? Falou rusado. Alô? Alô? Ó. Sim. Você tá falando? Paulo. Ô, Paulo, beleza, meu? Falado? Oi, Geiso, meu. Diga. Só te perguntar uma coisa, falado. Tipo, não sei se você já cortou o cabelo dos caras de TV ali, do Potter, falado? Ali do Patrola, meu. Ah, sim. Eu, tipo, gostaria de ficar meio que nem ele, tá lá? Então vem que dá pra fazer, tá? Faz, meu. Adoro. Um abraço, eu tô com uma cliente no... Oi, rapidinho, tá lá? Me aguardando. Oi, rapidinho, adoro, meu. Paulo. Você queria o meu? Alô? Sim. Quem é, meu? Alô? É a recepcionista. Ah! Oi, é um mal. Eu quero te dizer que aqui é da Rádio Atlântica, tá lá? Tá. Parabéns, acabou de participar do cabelo de espaguete, tá? Ai, que legal! Gostei, adorei. Valeu que eu te soltar, meu? Valeu. Valeu então, vamos dar o visu. Vamos dar o visu da hora. Tchau, gente. Ah, tá, tchau, beleza. Valeu!